Por que perder? Se Deus é vencedor, por que não ter? Se Deus é provedor, por que está só? Em meio à multidão, se Deus está te olhando agora, se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar, chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa e entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar, chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus chamar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor.